programa seguir contém doses escalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais o QN News Science. Hoje uma quintosa, dia 28 de março de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Olha só que doideira. Um novo vírus que pode transformar em pedra é descoberto. Mas ele tem no Linux também ou só o Windows? É no mar mesmo. No mar. Então é isso. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Vamos lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. De uma primavera quente japonesa, os cientistas descobriram uma nova família de vírus gigantes que soa como material dos mitos gregos. O medusavírus, assim como seu homônimo, é capaz de transformar seus hospedeiros em pedra. Depois de infectar seu hospedeiro, um tipo de ameba, a cantamoeba castelo... Qual é o nome da moeba? Eita, a cantamoeba castellani. O vírus faz os organismos formarem uma casca espessa e endurecida, envolvendo-a em um estado de dormência. A camada externa desse vírus gigante, único, também é coberta em centenas de pontas com cabeças esféricas, usadas para proteger seu material genético. Não muito diferente da cabeça coberta de cobras da medusa. Olha os cientistas fazendo paralelo. Exatamente. Escrevendo no jornal, no Journal of Virology, pesquisadores da Universidade de Tóquio argumentam que o espécime incomum pertencente a uma família taxonômica totalmente nova de vírus gigantes, o Medusa viridae, por que não? É taxonômica, né, mano? É porque pega taxo, né, mano? É taxo, né, mano? Taxinha. Vírus gigantes são um grupo de vírus bem grandes. Entendi. Faz sentido. Alguns deles são maiores que as bactérias típicas, mas seu nome também denota seus genomas extremamente grandes, que contém muitos genes únicos não encontrados em outros organismos vivos. Os vírus gigantes foram descobertos apenas no início dos anos 2000. Antes disso, cientistas simplesmente pensavam que eram bactérias. Achou errado, otário. Achou errado. Enquanto eles ainda estão apenas sendo entendidos pela ciência, eles estão continuamente surpreendendo os pesquisadores ao borrar os limites entre as partículas virais e a vida celular. Olha aí, será o vírus aí gigante, um espécime entre os vírus e as bactérias? É um virostério. Virostério. Quanto mais você começa a conhecer esses vírus gigantes, fica impressionado com seu sistema surpreendente, vívido e complexo, disseram os pesquisadores em um comunicado. E no final, acabamos tendo questões fundamentais como... os vírus estão vivos? E também uma hipótese mais desafiadora e provocativa, como esses vírus evoluíram das células? Eu tô achando o contrário, hein, mano? Tô achando que a célula evoluiu do vírus. Porque qual é a parada dos vírus, tipo, né, gente? Como o vírus depende da célula pra reproduzir, a gente não sabe quem veio primeiro, tá ligado? Tem corrente científica que acha que vírus é vida já, né? Mas a maior parte dos cientistas fala que não. E a gente tá chegando num caminho estranho aqui. O medusavírus é excepcionalmente estranho, olha que coincidência, mesmo para um vírus gigante. Os pesquisadores acreditam que isso poderia ajudar a esclarecer como vírus gigantes se entrelaçaram com as histórias evolutivas das células eucarióticas, as células que compõem fungos, plantas e animais. Eles descobriram que vários genes de medusavírus estavam realmente dentro do genoma da ameba hospedeira. Ou seja, você olha a sacada, o vírus põe o gene dele lá na ameba, e será que isso... complementa a evolução dessa ameba? Olha aí. E é sabido que, né, nós aqui, nós temos pedaços de vírus, né, no nosso DNA. Trechos de vírus, né? Que não são utilizados, ficam lá porque uma hora foi infectado. Né? E a gente tem vestígios, né? Então tá aí, olha só. Mais da metade do seu material genético é um vírus que uma vez infectou a célula. É, e não serve de nada. Só pra zoar. É. Isso poderia sugerir que a transferência de genes ocorreu entre os dois há muito tempo e poderia te ajudar a moldar o seus caminhos evolutivos. Claro, é realmente muito interessante se os vírus realmente afetaram o nascimento de eucariotos, acrescentaram os pesquisadores. Acredita-se que os vírus tenham desempenhado um papel importante na evolução e desenvolvimento da vida. Com a descoberta deste medusavírus, podemos observar como traços de como os vírus gigantes se envolveram na evolução dos eucariotos antigos. Olha que doideira. É, rapaz. A gente é 50% vírus, 50% céu. 99% vírus, 1%. Aquele 1% é céu. Bom, é isso. Curtinho, gostosinho. Gostou. É isso. Então é isso. Focou. Caramba, o moleque termina assim do nada. Ué, seu foco foi isso, pô? Eu tinha falado. Ah, eu não tinha falado alguma coisa. Não é tipo, então é isso. Falou? Esse programa vai ficar por aqui. Ah, não, é verdade. Então é isso. Nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa. E falou! Falou!